no crocodilo. Deu uma doida no crocodilo. O bicho endoidou. O bicho endoidou. O DJ Gordo vai mandar. O maluquinho que vai detonar. E o Patrese vai atropelar. E tem uma tentada de 20 toneladas. Conquistando seu coração. Torno de você. Quando vem dizer que volta ao normal, o meu coração. Sei, não vou ser mais o que fui lá atrás. Você fez mudar o jeito de amar. Rebeca Lindsay. Discordo de você. Quando vem dizer que volta ao normal, o meu coração. Sei, não vou ser mais. Você fez mudar o jeito de amar. Todo esse grande amor me transformou, me adulterou. Em meus sonhos, meus planos, fez somar você. Existe algo que faça eu voltar a ser como eu era antes, bem antes de conhecer você. Todo esse o Toca Tudo do Pará. Banda R-Box. Procuro em todos os olhares o teu, mas bem no fundo sei que nenhum encaixa no meu. Baby, esse beijo é demais. O que seu corpo faz, mas nenhum faz. Segue a melodia, deixa te guiar. Tu és perfeito, não te medo um defeito. Só te quero fazer feliz, te magoei, nunca quis. Ai, amore, vai ficar calor. Tanta boca pra beijar, eu só quero a tua. Tanto corpo pra me amar, eu só quero o teu. Baby, esse beijo é demais. O que seu corpo faz, mas nenhum faz. Derretes todo gelo em mim. Não sei viver sem ti. Segue a melodia. Isso não é drama. Precisar raciocinar. Que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que na vida

mãe, que eu funk reggae. O importante é que eu tô louco, moleque. Eu sou louco e assomo, não tenho vergonha. Gosto, gosto, gosto, mais do que lasanha. Antes já é luta, a cada momento. A cada bato, como é bem que seja o sofrimento. Como eu sempre digo, não tenho vergonha. Sou do BDM, gosto muito de maconha. Não sei se é rap, mãe, que eu funk reggae. O importante é que eu tô louco, moleque. Não sei se é rap, funk ou funk reggae. O importante é que eu tô louco, moleque. Nessa batida, nós vai evoluindo. A mente a milhão, e eu tô bem subindo. Sabe como é que é? A mente de um louco, acende mais um grau. Eu quero chavar o cara, estilo japonesinho. Dança do cachorrão. Dança do cachorrão. Produções, o consagrado de Icoaraci.